Premier Saudade. Premier Saudade. O representante de Mosqueiro no baile da saudade. Agora o mundo da recordação está completo. A trilogia da saudade chegou. Depois deles, nada mais será como antes. Simbora, Mosqueiro! Se você quer realmente recordar, está no lugar certo. Trilogia da Saudade. Com os DJs Rai Moraes, Jefferson Saudade e Júnior Monteiro. Essa é a Trilogia da Saudade. Quem chegou pra fazer você dançar? É a Noite da Sofrência! Trilogia da Saudade chegando. Cadê as mulheres aí? Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. A mãozinha lá em cima, pro lado. Sou novo pra pro outro. Você, pra ficar bonito. Calor. Canecão, Mosqueiro. Oh, oh, prova de amor. Oh, oh, a trilogia chegou! Alô, respira fundo. Que a notícia não é boa. Alô. As meninas da Barraca Azul. Outra pessoa. Pra vocês, meninas. Você vai me julgar. Não é papel de homem acabar com a vida de alguém assim por telefone. Bora começar com a covardia. Entende aí? O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Você me chama de benzinho. Vamos lá, Mosqueiro! Fala pro meu pai que eu não quero o dinheiro. DJ Ângelo Mix Produções de Amarindeua. Se quiser casar, eu caso. Tá bonito, Mosqueiro! Me amar somente eu e vou. Canecão! Eu quero estar ao teu lado pra sempre. E aí? Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto de feliz. Os amantes da saudade, sejam bem-vindos. Essa é a trilogia. Só valendo! É a trilogia da saudade que chegou pra fazer você dançar. Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Parceiro Orelha Piratê. Bem baixinho no vidro. Bora, Orelha. Agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe em amor. E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procura sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Tá bonito! Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto de frente. É ao teu. Banda 007. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas

que o DJ Júnior Monteiro tocando nosso... Bora, minha patroa! Na quadra do esquento, em Mosqueiro, na Bahia do Sol, e o DJ Júnior Monteiro tocando nossa canção. Loja Linda Flor, a patrocinadora oficial do DJ Júnior Monteiro. Agora em Ananindeua. Loja Linda Flor, Bahia do Sol e Ananindeua. Trilogia da Saudade da Ilha de Mosqueiro. Como é que é, Mosqueiro? Não sei se é certo ou errado essa paixão. Sentimentos crescem a cada dia mais. Meu amor, eu prometo te fazer feliz. Eu quero ter você só pra mim. Vem correndo, vem beijar minha boca. Pra você hoje eu vou me entregar. Meu coração já é teu. DJ Nelson, um abraço pra você, Nelson! Com você eu quero. É nóis, meu brother, DJ Di. DJ Ed, a família ali com a gente. Te quero aqui. E o Ney Manhon! Ele e o Carrola. Na quadra do esquento, em Mosqueiro, na Bahia do Sol. Eu disse Júnior Monteiro tocando nossa canção. Na quadra do esquento, em Mosqueiro, na Bahia do Sol. Eu disse Júnior. Quando eu olho em minha volta, onde quer que eu esteja, eu sinto a solidão. E aí? DJ Júnior Monteiro, ele arrasta a multidão. Toca, DJ Júnior Monteiro. Minha vida está perdida, já não sei aonde eu devo caminhar. Valdido, Valdisson, um abraço pra você, Pedrinho. Você é pouco. Aqui comigo. Preciso amor e encontrar, e encontrar, e encontrar, e encontrar, e encontrar, e encontrar. Pra dizer que eu fui um tolo, pra dizer que só você é meu amor. E no próximo final de semana estaremos lá no Ponte do Elias, festividade São Jorge. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Que não posso nunca, nunca. Um final de semana maravilhoso pra Mosqueiro. Cada instante eu vou morrendo, é preciso amor de encontrar, de encontrar, de encontrar, de encontrar, de encontrar, de encontrar. Manda zero, zero. E as meninas da barraca Asmum! Bora curtir, canecão! Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Luci, saudade! Boa, Luci! Como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só a amizade me esqueça. E os casais? Tá gostoso, hein? E quando você me disser, eu vou responder só. As mulheres de Mosqueiro, vai! Com meu peito gritando te... As mulheres solteiras de Mosqueiro, canta aí! Toda vez que você me disser,

abandonar. Preciso desse amor. E as mulheres de Mosqueiro? É humilhante, não quero nem saber. E as mulheres solteiras de Mosqueiro aí? Tá bonito. Preciso de você. Simbora, Candecão. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. Só a lembrança que restou. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. Mamãe me deixou. E a galera vai chegando pra curtir Canecão hoje. Sábado, Pai d'Égua. A noite da sofrência. E a galera bailando, hein? Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. Só lembranças que restou. Não! Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. Ruth, saudade. Aí, Ruth! Ela, o Babilônia, já tá na área. Bora, Ruthzinha, aqui do lado. Eu te quero aqui do ladinho, viu? Não, meu amor, não me deixe, não me deixe. Mais uma! E as meninas da barraca, as Eu vou ser o Babilônia e a Ruth. Da saudade, da saudade. Não, eu não quero. Babilônia e Ruth, o casal top da saudade. Aqui no Canecão. Nossa amiga Lúcia lá do visual. DJ Andrei também. Um abraço pra você, DJ. Não vou permitir o fim, não quero um

pra ela me tirar dessa paixão. Eu sei que a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai. Bora, minha patroa Tânia! Bora, Reginaldo! Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Ela vai voltar, amor. Ela vai voltar. E essa aqui? Trilogia da Saudade da Ilha de Mosqueiro. Isso é mosqueiro, isso é canecão. Vamos lá! Como é que o nosso amor passou tão de repente? Sei um adeus e eu fiquei tão sozinho aqui. A esperar. Já já tem meu parceiro DJ Rei Moraes. E agora? E a trilogia da saudade. Fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Nossa amiga Sandra Cristiane. Espero e a galera do Natal. Que você volte. Júnior Santos. Pois os meus braços. Só no caqueado, né, maninha? A te chamar estou querendo abraçar o seu. Nossa amiga Edna. A rainha do salgado e mosqueiro. Loja Linda Flor, a patrocinadora oficial do DJ Júnior Monteiro. Agora fico tão triste, pois não existe sem seu amor. De mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os seus braços a te chamar estão querendo abraçar o seu corpo. No New Year's Day to celebrate. Eu gostei do gritinho. Bora, Lucy, vem gostoso. Bora começar a pegar pesado agora. No first of spring, no song to sing. É só aquecimento. Já já, DJ Rai Moraes. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is. Just call to say.

Bora, neguinho! Lá do chapéu virado. A lembrar sozinho. E a festa vai continuar. DJ Ray Moraes tá aqui pra detonar, tá bom? Obrigado a todas as pessoas que estão curtindo de montão a trilogia da saudade. Obrigado, tá bom? A festa continua com o DJ Ray Moraes. A chorar. Ai, Moraes. Ray Moraes. Ray Moraes, Jefferson Saudade. Meus dias felizes chegaram ao fim.